champanhe pra gente comemorar. E o clima tá gostoso e hoje o bicho vai pegar. Vem se acostumando, hoje ninguém te vem. Ai meu Deus do céu, hoje tem. E o Tony Farra diverte. Nunca deixe sua mulher pela rapariga. Pegue logo as duas, seu doidinho. Bota pra fuder aí. E aí, meu boi? Ô, o bordão vai estourar. É doido, menino. E todo mundo fala de carro e o quê? Mas o negócio é o comprei jatinho. A playboyzada só de caminhonete. Meu avião lotado só de paniquete. Estoura, estourou a champanhe. E o clima tá gostoso. E vai se acostumar. Hoje ninguém desliga. Hoje tem. Tem beijo na boca, gatinha com pouca roupa. Silêncio. Muita azaração. Dá vontade pra tomar da faculdade. Eu sou o patrão, o tremor do meu avião. Junta no cara, tia, com o carro. Tá todo mundo aqui? Tá todo mundo aqui? Tá? Tá? É farra, porra! O novo som do RN. Aceita que dói mesmo. E todo mundo fala de carro, mas seu negócio é outro que eu feijadinho. Playboyzada só de caminhonete. Meu avião lotado só de paniquete. Estoura, estoura uma champanhe. Deixa champanhe, Nadinho. E hoje o bicho vai pegar. Vai se acostumando, hoje ninguém de ninguém. Natal, hoje tem. Me beijo na boca, gatinha com pouca roupa. Só o silêncio. Vem me dar vantagem pra turma da faculdade. Eu sou o patrão, demo do meu avião. Eu sou patrão do meu avião, vai!